5. Conquista final da terra. 11. 12. O Quioncirú, a tomada de Jericó acerca dos caminhos de Delfe circunflexo e cor. 1.2.26.31. Que admoestação se deu a Israel. 6 e 18. Que maldição foi proferida nesse tempo. 6 e 26. Sobre quem caiu. E Reis 16 e 34. Com quais personagens do Novo Testamento podemos com, através da Bíblia livro por livro, parar a Can. Atos 5. Quais pessoas foram castigadas pelo pecado de um homem. 7 e 1. Às vezes é fora da ordem orar. V. 10. Com. Êxodo. 14 e 15. Qual foi a raiz do pecado de Acã e Tim? 6 e 10. Qual foi o símbolo da autoridade de Moisés? Êxodo. 10 e 13. Da autoridade de Josué. 8 e 18. 26. Qual mandamento de Moisés cumpriu Josué nesse tempo? 8 e 2.30 a 35. Cumpre. Deut. 27. Que equívoco cometeu Josué em seus tratos com Gibeão? 9 e 14. Por que foram poupados os gibeonitas? 9 e 19. Como foram castigados? Vers. 23 e 27. Notem a referência à conclusão da campanha de Josué. 11 e 23. Quantos reis conquistou? 12 e 24. Qual foi o segredo de seu êxito? 10 e 42. 3. A terra dividida. Caps. 13 e 22, sendo que o título acima mencionado resume o conteúdo da sessão inteira. Um esboço detalhado será desnecessário. Segundo 13 e 1, que tinha deixado de fazer Israel. 1 3, que aviso deixou Israel de obedecer. Cumpre. 13, 13, 15 e 63, 16 e 10, com 1. 33 e 55 e Josué 23 e 12, 13, 4. A despedida de Josué, caps. 23, 24. De que encarregou Josué os anciãos de Israel? 23:6. O que previu Josué? 23:13. Que escolha pôs ante o povo? 24:15. Que obrigação tomou o povo sobre si mesmo? 24:2.16-18. Segundo os nossos conhecimentos da história de Israel, cumpriram eles a sua promessa? O que fez Josué com o povo? V. 25, capítulo VJUI com acento agudo ZS tema. Josué, o livro da vitória. Juízes, o livro do fracasso. Os versículos do capítulo 2, 7 e 19 representam um resumo da história do livro. Depois da morte de Josué, a nova geração de israelitas fez uma aliança com as nações que a antiga geração havia deixado na terra. Atitude que resultou em idolatria e imoralidade. Isso lhes trouxe o juízo de Deus na forma de servidão às mesmas nações que deviam ter subjugado. Quando clamaram a Deus, foi-lhes enviado um libertador. Durante o tempo em que esse viveu, permaneceram fiéis a Deus, mas depois da sua morte tornaram a seguir os velhos pecados. Nos últimos capítulos do livro, o escritor nos dá uma descrição detalhada daqueles tempos de apostasia e anarquia e explica o fenômeno pelo fato de que naqueles dias não havia rei sobre Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. A história do livro pode resumir-se em quatro palavras: pecado, servidão, tristeza, salvação. Autor, segundo a tradição judaica, o autor foi Samuel. Esfera de ação, abrange o período entre a morte de Josué e a magistratura de Samuel. Conteúdo, e o período depois de Josué, caps. 1 a 3, 4, 2, as apostasias, cativeiros e libertações de Israel, caps. 3, 5 a 16, 3, a anarquia de Israel, caps. 17 e 21, e o período depois de Josué, caps. 1 a 3, 4, 1. A vitória incompleta das tribos, capítulo 1, 2, a visita do anjo, caps. 2, 1 a 5, 3, resumo dos acontecimentos que resultaram na apostasia de Israel, caps. 2, 6 a 3, 4, notem que o capítulo relata o que foi o princípio da queda de Israel, a sua falha em não ter conquistado os cananeus, e sua aliança subsequente com eles. 2 e 12, embora contrário à sua vontade de que os cananeus morassem na mesma terra com Israel, que uso faz deles o Senhor? 2.2.21-23. Quais as outras coisas que usou com o mesmo propósito? Deut. 8.2.16. 2. As apostasias, cativeiros e libertações de Israel. 3.5 a capitão 16. O estudante deve fazer uma lista de todos os juízes, com os seguintes fatos a respeito de cada um. 1. De quem ele livrou Israel? 2. Por quanto tempo ocupou ele o cargo? 3. Quais os fatos importantes referentes a ele? Notem que houve 12 juízes, excluindo Abimeleque, que foi um usurpador. O que lhe sugere isto? Mate 19 e 28, Isaías 1:26. Três fatos importantes referentes aos juízes devem ser considerados: chamados por Deus, dotados de poder especial e a maioria deles pertencia àquela classe descrita por Paulo como as coisas fracas deste mundo. As coisas vis deste mundo e quã. 1:27-28. O feito de Jael em matar Sisera e o elogio que Débora lhe fez têm provocado crítica em algumas partes. Duas coisas devem ser tomadas em consideração. Em primeiro lugar, embora o ato fosse exaltado por Débora lhe fez, tem provocado crítica em algumas partes relatas simplesmente. Além disso, devemos lembrar que 60 através da Bíblia livro por livro. J.U.I.Z.I.S. 6.1. A época em que Jael vivia era diferente da nossa a respeito dos costumes e ideais. Citamos o que disse um comentador inglês. Jael, por meio de seu ato reto e valoroso, salvou a sua vida. Defendeu a honra de seu esposo ausente, sua própria honra e a de muitas centenas de seu sexo. 5:30. Ao entrar na tenda da mulher, Sisera era culpado de um ato muito cruel e foi de sua parte uma recompensa indigna, em troca da hospitalidade e bondade que lhe mostrou. Ele bem sabia que a lei do deserto condenava à morte a mulher em cuja parte da tenda entrasse um homem. Ela podia salvar-se somente matando se fosse possível. Tal era a lei do deserto, e Jael era filha do deserto e não de Israel. Como se dirigiu a Gideão anjo do Senhor? 6:12. Era essa a opinião de Gideão a respeito de si mesmo? 6:15. Gideão estava consciente de incredulidade da sua parte ao pedir um sinal. 6:39. Porque Deus quis libertar Israel apenas com os poucos homens. 7:2. A que lei se refere? 7:3. Deut. 28. Que se pode dizer acerca das armas do bando de Gideão? 2 Cor. 10:4-5. Zaque. 4:6. Agora chegamos a uma pergunta que não se pode deixar sem resposta no estudo do livro de Juízes. É a seguinte. Jefté sacrificou realmente sua filha? Sendo que os eruditos estão divididos na questão, podemos somente expor o que cada lado tem a dizer sobre o assunto e deixar que o estudante julgue por si mesmo. Alguns creem que, como os sacrifícios humanos eram proibidos pela lei, Lev. 18:21-22:5, o sacrifício da filha de Jefté deve ser tomado como espécie de dedicação da jovem à virgindade perpétua. 11:2-36:40. Outros creem que realmente sacrificou sua filha crendo conscientemente que a isso fosse obrigado pelo seu juramento. Vers. 31, 35, 39, 6:2. Através da Bíblia livro por livro. Quem viram os pais de Sansão? 13:17, 18, 22. Cumpe. Gen. 32:29-30. O que era Sansão desde seu nascimento? 13:4-5. Com quem parecia nesse particular? Luke 1:2-13:15. Tinha de separar-se para o Senhor. 13:5. Permaneceu sempre separado. 14:3. Qual era o segredo de sua força? 13:25. Andou sempre segundo o Espírito. 16:1-24. A que ponto chegou a sua força? 14:5-7. E a sua fraqueza? 16:1-17. Que causou a sua queda? 16:19. 13:5-3. A anarquia de Israel. Caps 17:21-1. Anarquia na vida religiosa. 17:18-2. Anarquia na vida moral. 19:3. Anarquia na vida nacional. 20:21. A primeira metade do livro de Juízes nos dá um curto resumo de algumas das apostasias de Israel durante os 450 anos em que governaram os juízes. Os capítulos 17 a 21 fornecem uma descrição mais clara de um desses períodos. O último versículo do livro oferece-nos uma explicação das terríveis condições que prevaleciam durante esse tempo. R.U.T. Tema. O livro de Juízes fornece, como se vê, um quadro muito triste de Israel, sob o ponto de vista nacional. Ruth nos dá um quadro luminoso desse período em relação à fidelidade e beleza do caráter de certos indivíduos. A história, uma das mais formosas da Bíblia, é duplamente interessante pelo fato de ser uma gentil e a sua heroína. A última palavra do livro, Davi, revelará seu valor principal. Seu propósito é traçar a linhagem de Davi, o progenitor do Messias. O livro inteiro tem seu clímax na genealogia que se encontra no último capítulo. Autor. A tradição judaica atribui a Samuel a autoria deste livro. Esfera de ação. O livro abrange um período de 10 anos, provavelmente durante o tempo de Gideão. Conteúdo. Usaremos o esboço dado pelo Dr. Schofield. E. Ruth decidindo. 1. 2. Ruth servindo. 2. 3. Ruth descansando. 3. 4. Ruth recompensada. 4. E. Ruth decidindo. 1. Quando sucederam os acontecimentos registrados neste livro? 1. Devia ter ocorrido uma fome neste tempo. Deut. 28:14. Se Elimeleque tivesse confiado em Deus, teria ido a Moabe. Sal. 37:3. Que sucedeu à sua família em Moabe? Vers. 3. 4. Qual foi a decisão de Ruth? Vers. 16. 17. 2. Ruth servindo. 2. O capítulo 2:3 diz que Ruth chegou por acaso a um campo que pertencia a Boaz, um parente de Elimeleque. Os acontecimentos subsequentes demonstrarão que este fato foi ordenado divinamente. Notem a bênção profética de Boaz a Ruth. 2:12. 3. Ruth descansando. 3. Este capítulo requer uma explicação de alguns costumes e leis judaicas. Elimeleque, pela pobreza, tinha perdido a sua propriedade. Segundo a lei judaica, a propriedade podia ser redimida por um parente do primeiro proprietário. Lev. 25:25. Boaz, como parente de Elimeleque, tinha esse direito. Outra lei requeria que, se um homem morresse sem filhos, seu irmão devia casar-se com a viúva. Deut. 25:5-10. Parece, porém, que o costume tinha decidido, no decorrer do tempo, que, na falta de um cunhado, o dever recaísse sobre o parente mais próximo. Noemi, como era viúva de Elimeleque, e como não tivesse filhos, tinha direito a Boaz. Este direito ela passou a Ruth. Ruth, enviada a Boaz por meio do ato simbólico de deitar aos seus pés, o fez recordar do dever que devia ao seu parente extinto. 3:7-9. Boaz, embora disposto a casar-se com Ruth, notificou-a de possuir um parente mais chegado que ele, que teria a primazia do direito. 4. Ruth recompensada. 4. Na manhã seguinte, Boaz toma testemunhas e oferece o direito de resgate da propriedade de Noemi ao seu parente, avisando-o ao mesmo tempo que, se comprasse a propriedade, teria que casar-se com Ruth. Este o recusou, deixando Boaz livre para casar-se com Ruth. O capítulo 4:18-22, embora pareça uma lista pouco interessante de nomes, é o clímax ao qual conduz o livro, porque revela o propósito do que foi escrito, para demonstrar a descendência de Davi, o progenitor do Messias. Cumpe. Mate. 1:36-64. Através da Bíblia, livro por livro. Capítulo 7. Primeiro livro de Samuel. Tema. O livro de Samuel é um livro de transição. É o registro da passagem do governo de Israel por juízes ao governo por reis, e da passagem do governo de Deus, o rei invisível, que fez com que fossem diferentes das outras nações, ao governo de um rei visível que fez com que fossem como as outras nações. O livro de Samuel é uma história que inclui um atrativo pessoal de biografia. O conteúdo pode agrupar-se ao redor de três pessoas: Samuel, um patriota e juiz de coração humilde e consagrado, servindo obedientemente a Deus; Saul, um rei egoísta, pródigo, ciumento e obstinado, faltoso e infiel na lealdade a seu Deus; Davi, um homem segundo o coração de Jeová, o doce cantor de Israel, um varão de oração e louvor, provado, disciplinado, perseguido e finalmente coroado monarca de todo Israel.